ZYK 289, 630, Rádio Santa Mariense. Transmitindo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para o mundo inteiro, a voz do Calvário, a potente voz do Evangelho de Cristo, que pode transformar vidas. E 24 horas no www.avozdocalvario.com. Você ouviu na Rádio Santa Mariense o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. Ouça este programa de segunda a sexta, das 13h30 às 14h30, e nos domingos, do meio-dia às 14h. Uma boa tarde. Você está ouvindo o som da cidade no seu rádio. Santa Mariense, 630 AM. A Santa Mariense da Vida. Programação totalmente comunicação ativa. Descoberta. Procurando sempre aquilo que você gosta. Da maneira que mais contrai os seus ouvidos. Santa Mariense. 630 kHz. De Santa Maria para toda a região central do estado do Rio Grande do Sul. Santa Mariense. Indo cada vez mais longe. Para estar cada vez mais perto de você. Aqui só toca sucesso. Rádio Santa Mariense, 630 kHz. Na frequência de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rádio Santa Mariense. A galera aprovou. 9h52. A Funerária São Martinho agora possui suas próprias capelas velatórias. Estamos falando do Memorial São Martinho. Como o próprio nome já diz, o memorial foi pensado e planejado para ser um espaço onde possamos homenagear as memórias de nossos entes queridos. Localizado logo após o Trevo do Castelinho, possui uma estrutura completa e um ambiente tranquilo e acolhedor. O memorial é também um benefício para o associado da SM Prev Planos de Funeral e Cremação da Funerária São Martinho. Mais informações pelo fone 3222-0600 ou pelo site funerariasaomartinho.com.br. GAT, excelência em cursos na área da segurança. Estamos com turmas abertas para os cursos de reciclagem de vigilante 25 de outubro e formação de vigilantes 8 de novembro. Reciclagem de vigilante 22 de novembro. Possuímos alojamento masculino e feminino gratuito. Parcelamos em até 12 vezes nos cartões. Informações e inscrições, acesse gatvigilantes.com.br. Em breve teremos novidades, cursos em EAD e curso de instalador de alarmes NR35 e NR10. Tá precisando de dinheiro? A Gold Empréstimos tem o crédito Crefaz para você. Até 10 mil reais com pagamento no boleto. Anote o endereço. Rua Andradas, número 1838. Alô, vendedores da região. Chegou a hora de agregar valores ao seu negócio. O Paradouro da Lingerie é o maior atacadão nesta modalidade, com peças do P ao tamanho 60. Toda a linha plus size em corpetes e camisolas. Toda a linha fitness, incluindo leggings, shortinhos e tops. Na linha masculina, cuecas em todos os tamanhos. Grande variedade na linha infantil. Chegando legging apeluciada do P ao 52. Blusas térmicas tamanho normais e plus size, tanto feminina quanto masculina. Pijamas manga longa masculino, feminino, infantil e meias em geral. Facilidade em pagamento em todos os cartões. Caixa tem transferências através do Pix e descontos especiais no pagamento à vista. O Paradouro da Lingerie fica localizado na BR-158, ao lado da entrada de São Expedito, em Itaara. Fone 991-16-1941. Você você exige qualidade. Ótica Pupila tem alta tecnologia em lentes de grau para perto e multifocal. Variedade em lentes Varilux, Kodak, Protect, LED, alianças de noivado e famosas marcas de relógios como Oriente e Champion. Ótica Pupila, na Rua do Acampamento, 167, fone 3221-6180. A Rótula Colonial chegou para que você e sua família tenham uma nova opção gastronômica e de lazer. Um local amplo, aprazível, onde os visitantes desfrutam de um ambiente em meio à natureza, num happy hour com ótima vista e lanches como pastel frito na hora, X, cachorro quente, peixe frito, produtos coloniais como salame, mel puro, queijo, peixes do mar e de água doce, ovos de colônia e muito mais. Se você é produtor na região oeste, comercialize seus produtos na Rótula Colonial, na BR-287, em frente à Rótula da Ubra. Fone 99972-4642. A privatização dos Correios vai afetar todos os serviços essenciais que os Correios prestam à sociedade brasileira, como a entrega de livros didáticos às escolas públicas, remédios aos candidatos do Enem, pois os Correios que fazem a logística no dia da prova, a entrega da vacina e insumos para as universidades na pesquisa contra o Covid-19, dentre outras pesquisas tão importantes quanto. Logo, estes serviços terão de ser pagos por você, por mim, por todos. Não a privatização dos Correios, pela soberania nacional. Correios privatizado, povo prejudicado. Sindecte Santa Maria. Restaurante Tiquinim, da Rua Venâncio Aires, no centro da cidade, mudou. Está na Avenida Ângelo Bolson, 380, com a mesma qualidade, o mesmo capricho, servindo buffet livre, por quilo, marmitex e o tradicional frango frito, desde 1988. Aberto para almoço e janta. Atende sábados, domingos e feriados. Aceita o seu cartão no débito, no crédito ou transferência no Pix. Contato, fone 3223-2720, WhatsApp 99617-4673. Não esqueça, o melhor cardápio está no Tiquinim. A experiência de quem faz é a segurança de fazer bem feito. Carlos Cabeleireiros é uma equipe formada por profissionais de alto nível para lhe oferecer o melhor serviço em cortes masculinos e femininos, colocação de mega hair, penteados, coloração em geral, mechas californianas e texanas, embelezamento de pés e mãos. Carlos Cabeleireiros compra cabelos e vende perucas para quem faz tratamento de quimioterapia. Trabalha com próteses de cabelos femininos e masculinos, produção para noivas e formandas, maquiagens 3D, Carlos Cabeleireiros, na Floriano 1303, telefone 3222-6070. Consulting Medicina do Trabalho, 10 anos cuidando da saúde e da segurança ocupacional do trabalhador. PPP, PRA, PCMSO, LTCAT, exames médicos e treinamento. Para assessoria e consultoria de sua empresa, contrate Consulting Medicina do Trabalho, na Rua Serafim Valandro, número 1275, o telefone 3217-2007. Estamos apresentando Show da Manhã com Dinarte Lopes. Agora são 10 horas em Santa Maria, pontualmente 10 horas em Santa Maria, a hora certa da Ótica Pupila, na Rua do Acampamento, 167. Lá na Ótica Pupila, você conserta a sua joia, isso mesmo, aquela joia que você não estava mais usando porque estava com...